Telemetria 1-2, tráfego avistado, continue aproximação, aguarde autorização de pouso, tráfego tocando pistão 7 em aproximadamente mais 20 segundos, senhor. 2063-1-2. Romeu Oscar Bravo, bom dia, confirme visual com o Avianca agora no final pista 1-0. Afirmativo, senhor. O Oscar Bravo vai para a parte 3, senhor. Parte 3, ciente. Chame curto final, parte 3. Evite subir road aeronaves no solo. O vento agora é de 0 no 0 graus. Correção. 0 no 0 graus, 049-1012 no QNH. Chame curto final para a autorização de pouso, Romeu Oscar Bravo. Atenção, curta final do parte 3, Romeu Oscar Bravo. O tem pouso autorizado na pista no 0. Vento de 0 no 0 graus com 049. Confirme pouso 6312. 6312, pistão no 0, molhada, senhor. Sente, 6312. 0 gol, 6605. 605, torre 7295. 895, torre gol, 605. Trip 5217, desce 2000 pés, ajuste no 0 no 2, está autorizado em LS, porta estabilizada. Para 2000, reportagem estabilizado, trip 5217. Copiado, Pátio 4, livre, backtrack, chame livre no Pátio 4, novembro, Yankee Mike. Controle, papapá, mais direto meu. Prossiga. Vai alternar a informação anterior, segue agora a proa da PA 93, próximo ao polo de Tamacari, sem interferência com a escrita. Gente, Marcos Juliette Romeu. Romeu. Salvador, voo 9605, final X-Ray 1-0, mantém embaixado, checado. Bom dia, voo 9605, tráfego avistado, ajuste no 0 no 2, pistão no 0 molhada, continua a aproximação, a voz de autorização de pouso, voo 9605. Gente, aguardando a autorização de pouso 9605. Reporte somente um Robson 44 se aproximando também pela sua direita aqui, efetuar pouso no parte 3. Não deverá interferir com seu pouso, gol no 605. 605, gente. Puxa M3, 1-2, no solo 2-2. Libera a pista próxima interseção à sua direita e chame solo na frequência 121, decimal 9, puxa M3, 1-2. 219, livrando à direita, 63, 1-2. Bom dia, o Chanel 6312. 6312, prossiga. Livrona, última interseção na sua escuta. 6312, vamos seguir dados de Alfa, reportando para a 3 Juliette. Alfa, reportando para a Juliette, 6312. Estou cruzando 130, posso aproar a posição Aracaju? Pode chamar o centro e solicitar, em 1-2685. 2085, bom dia, obrigado. Bom dia, bom voo. Mike, eu estacionar a frequência livre, bom descanso, senhor. Sou Salvador, muito bom dia, Trip 5217. Bom dia, Trip 5217, número 2 para pouso em Salvador, continue a aproximação, aguarde autorização, senhor. Gente, Trip 5217. Recuperaram final do PAC 3. Copiado, o Romeu Oscar Bravo tem pouso autorizado no PAC 3, vento 0 no 0 grau, 059, ajuste no 0 no 2. Romeu Oscar Bravo, chame no solo controlado, senhor. Bravo. No solo 24, libera a pista próxima interseção à direita e antes da Alfa chame solo em 1-2-1-9. Direita chama solo 219 e antes da Alfa gol 605. Salvador, voo 605. Voo 605, prossiga. 605, livrando, ingressando na Alfa. Voo 605, vai prosseguir via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, voo 605. Identifica, chegada bom, ofereça para 4.000, ajuste 1.012. 4.000, chegada bom, libera as restrições da chegada ao portão 3.254. Então, 3.859 está livre. Livre das restrições para 4.000, com 1.012, então 3.259, graças. Bravo, solo controlado? Acima, Cisca. Gente, seu solo foi aos 2.5 a estacionar a frequência livre. Voo 605, ingresso na Juliette, portão 15. Juliette para portão 5, 605. O 217 no solo aos 27. Libere a pista próxima à direita e chame solo em 121 do Small 9. Próxima à direita 219, pista 217. Solo, Salvador, muito bom dia, pista 217. Pista 217, vai prosseguir táxi de Alfa, reportante da Juliette. De Alfa, reportante da Juliette, pista 217. Meu filho, eu poderia confirmar o horário da sua IOBT? Gente, agora instante o Michael meu visto. Vivo 5217, autorizado ingresso na Juliette, pátio 3, atende para o chão 212. Vivo 5217, subiu o solo? 5217 da Pipe, vai ingressar na Juliette, pátio 3, atende para o chão 212. 5217. Aqui é o Codelta, Manati Mil Pés. ciente, parte 4, 2 a bordo, Manati 1000 pés, Manati 1000 pés, decola da 17, curva direita, corredor sem restrito, 1208 controle, acione padrão 0125, Mike Acudel. Correto, acionamento de táxi, torre 1295 até o regresso. 5217 da Trip, vai ingressar na Juliette, pátio 3, atende para os sinalizadores. 5217. Táxi. Por gentileza, somente confirme. 1-2 a bordo? Salvador, voo 1923 para autorização, ciente da informação Lima, Guarulhos. Lima 1923, só um minuto, cópia, prepara da Eule da Bridge. Da Eule da Bridge, voo 1923, aguarda. Pode cópia, Zulu Golf número 3. Solo de Salvador, bom dia. 6225 com a Lima para Brasília, no 340. 76225, tem um 320 para autorizada, guarde cópia. É o número 5, prepare a subida Momo, transição Nitsa. Ciente, número 5, nós aceitamos o 320, senhor, mas nossa aerovia Upper Zulu 17 seria Momo Elefa. Eu tinha recebido aqui outra aerovia, aqui pelo direto no Itza, Puído, mas eu vou checar junto ao centro Recife e aguarde cópia. Ah, sim, a gente vai aguardar na cópia, então a gente resolve. O meu Vitor tá na escuta, cópia, confirme o estacionamento. Ah, sim, a gente vai com o meu Vitor, está autorizado para Natal, o nível 350. Via Pesulo 1-0, decola da pista 1-7, após a decolagem curva esquerda, na subida Puca, transição Zipar, aciona 5-4-2-7, o controle 1-2-0, decimal 8. Gente, o mais de Leto Romeu a 500 pés, o ajuste 1012. Com o meu Vitor, na Bata, qual foi o preciso a bordo? Desça até o 050 na Proje TAP. 5 a bordo, no pátio da Bata, para acionamento táxi decolagem, chama agora a torre em 1-1-8, decimal 95, o altímetro 1-0-1-2, tem um movão e bom dia, Michael, meu Vitor. Meu reporte iniciando sobrevoo em Aratu. Tocica Gol no 923. 923, Guarulhos, nível 3620, está autorizado via Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trivi e após conforme rota do plano de voo. Decola da 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta, Eco Bridge, onde após Bridge já intercepta Pesolo no 6. Aciona 5422, o controle 120, decimal 8. Autorizado para Guarulhos 360, decola da pista 10 com a curva pela direita na saída da El, Leda, Bridge, após Bridge, Pesolo no 6, BHZ, direto Trivi. De acordo com a rota do plano, 5422-1208, Gol no 923. Última subida, Gol 923, gente. Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trivi, DCT, a rota, Poços. Na subida. Tael Leda Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, Gol no 923. Correto, Gol 923. Portão 62, chame pronto, pushback, acionamento. Cortarei Gol no 923. Lima Zulu Golf, confirmando Tuberá 025. 60, 0620. Se ingressa no corredor Axé, mantendo restrito 1000 pés até o fora da barra, liberação do controle. Aciona o transponder 5177. O controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Gente, livre desvios após desvio, Rua Itápio, 9286, reporta retorno na posição. Lima Zero Golf, tá no pátio 5. Agora torre 118 decimal 95 para acionamento táxi decolagem, altímetro no 012, Lima Zulu Golf, só confirme POB. Chama a torre, tenha um bom voo e bom dia, Zulu Golf. Mantenha a chegada inicialmente, aguarde a proditada 9219. E decolagem da pista no 7, vento 040 graus com 03 nós, Mike Eco Delta. Tem condições de decolar do pátio 13, coordenação com a torre? Autorizado direto então com o plano noroeste, coordenação com a torre, 500 pés. Vai acionar o padrão 0165, o controle 120 decimal 8 e a torre 118.95. Chame agora o controle em Salvador, frequência 120 decimal 8, tenha um bom voo, senhor. 208, muito grato, amigo. Até a próxima, Vitor. Até a próxima, Vitor. Pessoa da bordo. Chama a torre agora em 118.95, para decolagem, altímetro 0012, liberação na Ramos Cabral. Tem livre decolagem, vento 040 graus, 05 nós, coesão 04 nós. Está aprovado Lima Zulu Golf, chama interseção para ingresso, senhor. Completa com a torre 1895, bom pouso. Vai, nada. 25 do chanel, gate 1, pronto para puxacionamento. Autorizado o pushback, chamando o táxi após o chanel 6225, eu copia. A sua escuta. 625 do chanel, Brasília 320, está autorizado, via Zulu 17, decola da 10 com curva à direita após decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa. Aciona 5421, o controle 120, decimal 8. Autorizado, Brasiliano 320, Piper Zulu 17. Decola da 10, saída Arbor, após Arbor voa Elefa. 5421, transponder 1208, controle 6225. Batchami Taxi 6225. Separado. 9 tráfego avistado, ajuste no 013 agora, ajuste padrão, pouso autorizado na pista no 0, vento 070 graus, 04 nós. 13, autorizado o pouso da pista no 0, tá? 325 nós. Papapá, Mike, Eco Delta, decolado aos 39, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, tem um bom voo, senhor. 208, grato, Delta. Lima Zulu Golf, autorizado ingresso, chame aliado e pronto para decolagem pista no 7, Lima Zulu Golf. Copiado, Romeu Oscar Bravo, confirme, intenções de decolagem da pista no zero ou da presente, senhor? Autorizado da presente. Muito bem, da presente eu tenho um Tanja autorizado para pousar na pista 1 no zero. Aguarde aproximadamente 2 minutos, em 2 minutos você libera a sua decolagem, Romeu Oscar Bravo. No portão 9, chame pronto para o chamego acionamento. Sente, confere na chegada. Redução para 2, 209, descendo para 4 mil pés, ajuste 1012. Meia 311, identifica a chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste 1012. Oscar Bravo, estamos pousando agora a pista no 7, ou no 0. Evite sobrevoos de aeronaves no solo e da base aérea de Salvador. Você já tem livre decolagem do pátio 3, vento 090 graus, 08 nós, ajuste no 012. Chame fora do solo, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, por favor. O Golf tem autorizado a decolar da pista 1 no 7, vento de 090 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 2. 3859 no solo 43, libera a pista próxima à direita e chame solo em 121 decimal 9. Libera a direita, 219, 328, decimal 9. Chamei o Oscar Bravo, quando possível pro noroeste, chame o controle na frequência 120 decimal 8, o meu Oscar Bravo, até a volta. Bravo. Salvador, Papa Romeu, Oscar Bravo. Fala Salvador, bom dia, tá 3259. Vai com pro de terra em Jacuíns e vai mantendo 500 pés do Romeu Oscar Bravo. Sim, aponta a visão para pouso, Romeu Oscar Bravo, confirma a estimada. Estimado, pouso 10048, senhora. Sim, aponta a visão para pouso. Para pouso, bravo. Gol no 9286, confirma a proa. No 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro padrão agora no 0 no 3, tem um bom voo e bom dia, Oxenai 6225. IJ Alfa, ponto espera chama torre, ajustando o padrão. Tenha um bom dia, senhora. Tenha 225. No meu pé, 2 do SR, bota no farol da barra, no jogo. Controle, autoriza por gentileza a pro dissipar pro Mike Romeu Vitor. Mike Romeu Vitor, chama Recife 2852545, rodando diretamente com o centro. Mike Romeu Vitor. 1-2-6-8-5, 1-2-5-45, por gentileza. Confirma? Afirmativo. Grato, Vitor, até a próxima. Autoriza 2000 para o 9286. Autorizado até 2000, ajuste 1012, reportando no ILS. Informará o ILS, 1012 até 2000. Rio 9811, 3000 pés, ajuste 1012. 3000, na via autorizado 2000. Para o Rio foi 4000, agora autorizado 3000. Para 2000 foi o Gol 9286 à sua frente, 8 milhas. Bom dia, China 6225, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento 090 graus com 07 nós. Ali decola, 6225. Mike Juliette Romeu? Ainda efetuando sobrevoo na base Jaratu. Reporte abandonando a posição, o Mike Juliette Romeu. Reporte abandonando a posição, o Mike Juliette Romeu, abandonando sobrevoo. Só informa um tráfego do Romeu Oscar Bravo com destino a Serra Índia e Queens. Completa com a torre 1895, bom pouso, o Gol 9286. Rio 9811, 2000 pés, o ajuste 1013. Está livre o LS, reporta estabilizado, Rio 9811. 2013, reporta estabilizado. Salvador, Gol no 923 para o pushback acionamento no gate 6. Meia dúzia, tá livre, chame táxi, Gol 923. Passarei para o táxi, Gol no 923. Dado, ajuste no 013, ajuste agora o padrão, cheque trem, senhor. Trem embaixo travado, ajuste padrão, livre pouso na cabeceira 10, Gol 9286. Afirmo, agora pouso autorizado na pista no 0, Gol 9286, vento 100 graus, 07 nós. Oi, também. Puxa na 6225, decolando aos 47. Chama agora o controle em 120.8, bom voo. Controle 1208, bom dia. Gente, Mike é com Delta. Controle Salvador, bom dia, 6225, Arbor. Chuner 6225, contato radar, 320, sai da Arbor. 320, 6225. Sente, Romeu Oscar Bravo, frequência livre. Rio 9811, completa com a torre, 1895, bom pouso. Sente, vai manter o número pés até o destino? Sente, Lima do Lugol sem frequência livre, até o regresso. Chame no externo com cheque de trem para autorização de pouso em Rio 9819. Boa 9286 no solo 49. Libere a pista próxima à direita e chame solo em 121 decimal 9. Solo Salvador, bom dia, gol 1605, dando fim a 05, ciente da linha, motorização para Rio de Janeiro Galeão. 605, só um minuto, copy. Tá. 9891, tráfego avistado, pista liberada, pouso autorizado na pista no zero, vendo de 100 graus com 109, ajuste agora acabou de mudar para 10012, certo? Afirma, Matheus. Apenas confirmando o destino do Lima Papa Mike. Teste via corredor Interlagos, reporta Interlagos, o Lima Papa Mike ingressa no corredor forte. Interlagos reportará no forte Lima Papa Mike. Altímetro 10, 12, 1012, deu um bom voo e bom dia. Quente Índia e Alfa no ponto espera 118, 95, 10, 12, pátio Índia e Alfa, voo 1925. Meu Tan 3663 chamou o solo copy, Guarulhos. Engenheiro 340 autorizado, então 3663, por gentileza, chega equipamento e forma o planeta 2 na transmissão. Aguarde só um minuto, cópia número 2, prepara da aula e da bridge. Firma, agora clareza 5. Paulo Salvador, bom dia, 8663, 12, com as condições para Recife. Bom dia, para Recife, número 3, para cópia, para Puca, Transão, Caju, 6312. Copiado, aguardando. 05, cópia, Galeão. Bota para a cópia, 605. 605, Galeão, nível 3620, está autorizado via Brizulu 10 até ESMAP. Após ESMAP, Eco, Serra, Mike, Alfa, Papai, ESMAP, prossegue direto Lúvito, Lima, Uniforme, Vitor, Tango, Oscar, Lúvito. Após direto Barbacena, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme rota do plano, decolada 10 com curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge, aciona 5440, o controle 120, decimal 8. Bola 60. Está autorizado. 2013, reporta localizador. A reportar. AP Lúvit, Barbacena. Lúvit. A saída da Elleda Bridge. Decolda 10 com curva direita, transporte 5440 e controle 208. A posição confirmando é Lúvito. Lima Uniforme Vitor Tango Oscar, quem após esse mapa? Ok, Lima Uniforme Vitor, Uniforme Tango Oscar, Lúvito, Lúvito. Correto, 605, portão 5, chame pronto, pushback, acionamento. Chamará, muito obrigado. Próximo Juliette, 2826. 9286, ingressa Juliette, e no outra vez do meia dúzia, vai aguardar a viatura do Follow Me, para após segui-la até o portão 11, portão 11, ok? Para pushback, acionamento na posição 9, 4299. Aguarde azul 4299, informo que vai ser autorizado e vai efetuar a coordenação junto ao pessoal da Infraero para a sua aeronave ser tratorada após a passagem à retaguarda do Boeing 737 da Gol, que está ingressando para o portão 11, ok? Solo Salvador, muito bom dia, Rio 9811, livrou. Bom dia, Rio 9811, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reportará antes da Juliette. Bom, Juanito. Tchau. Bruno 923, tem livre decolagem da pista no zero, vento 090 graus, 09, ajuste padrão no 923. Autorizado decolagem, bom, no 923, chama 09. Bom, telefone. Aguardando. Então, 3663, cópia? Cópia, 3663. 3663, Guarulhos, nível 340, está autorizado via Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após Trive, conforme rota do plano de voo, na colada 10, com curva à direita, na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, onde após Bridge já intercepta Zulu 16 e prossegue conforme. Aciona 5445, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Zulu 16, Belo Horizonte, Trive, Posse de Calda. Decola da 10, curva direita, Nadael, Leda, Brice, 5445, transponder, 1208, o controle, 3663. Então 02, chame pronto, puxa back acionamento, 3663. Camará para acionamento, down, Zulu 9, 3663. 3612 da Ocean Air para Recife, tá pronto, cópia 350? Pronto, copia. Ocean Air 3612, Recife, nível 350 está autorizado via Peruísque 58, decolada 10 com curva esquerda após a decolagem na subida Puca, transição Caju, aciona 5437, o controle 120, decimal 8. Correto, portão 10, portão 10, chame piloto, chame 3-1-2. E o 9811 ingressa Juliette, próxima esquerda e após esquerda novamente ingressando no pátio 3. Posição prevista 08 do pátio 3, mesmo assim fica atento ao balizador. Só Papa Mike via corredor forte, reporte visual para pouso. Gostará 20 fora, Lima Papa Mike. O filme estimado de pouso, Lima Papa Mike. 5-3-5221, Vitória, eu tenho 200 autorizado, só um minuto cópia. Prepare a área por Elefa. Alô, aqui está 2-9-9, para lá. Minutos para pouso, dá presente? Dá presente 0-3-5 minutos com sobrevoo na Praia do Forte, primeiro já. O 8 e após follow me até o meia dúzia, o azul 4299 já está autorizado, chame tag. Bem autorizado. Chame 3-1-1, bom dia, tráfego avistado, ajuste padrão, chegue trem. 605 para puxa acionamento. Então 5, o 605 está livre, chame táxi. Chamar táxi no 605. E 13, o ajuste, cheque trem. 04, cópia Brasília. Siga 3304. Está 3304, Brasília, nível 380, está autorizado via Upper Zulu 17. Decolador 10, com curva à direita após a decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5442, controle 120, decimal 8. 3-0, Brasília está autorizada, Brasil 17, saída Arbor Elefa, 5442, transponder 208, controle 3304. Correto, portão 4, chame pronto, pushback acionamento, está 3304. Camarada, 3304. Ajuste na 6311 no solo 01. Libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo em 121.9. Ajuste na 6311. Salvador, Xerém 3, bom dia. 3, 1, 1. Bom dia, táxi via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Chegou o 1923, solicita direto, break. Mantenha a saída, o 1923. Chegou o 1923, solicita desvio à direita, 220 por 10 milhas. Após desvio Leda, um gol no 923. Sim, após desvio Leda. Decola da 10 com curva à direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Vitória da Conquista. Aciona transponder 5450, o controle 120, decimal 8. Correto, me pronto para o chibeco sonamento. Me pronto para o chibeco sonamento. Gostará, obrigado. Guarda, já 3304, previsando mais 2 minutos. Da Juliette, mesmo. Posição da Juliette aguardando, 631 do Oxaná. Ciente, aponta visual para pouso, Romeu. O Max Juliette Romeu é a Sierra Índia Eco Índia. Ciente, aponta visual para pouso. Ligou no 072, passo 070, descendo para o 070. Salvador, gol no 072. O no 072, 2000, ajuste 1013, está livre LS, reporta estabilizado. 2003, está livre LS, reporta estabilizado, 072. Uno 923, Recife 1251, 3325, bom voo. 251, 3325, bom voo, 923. Frequência livre, Papa Mike. Ah, 2, puxa acionamento. Guarde, tá 363, previsão de mais 5 minutos. 5 minutos previsto, aguardando, 363. Solo, Xané 6312, ponto 10, para o que tiver que entrar. Guarde, 6312. Guardando. 605 para o táxi. Porto 91 na borda, autonomia 1345, alternando cabine. 7605, após. Dessa vez o senhor tem que efetuar o pushback na saída do pátio 3, o padrão, ok? O senhor está aí fora da posição, ok? Foi coordenado com a equipe do solo? Negativo. Chegou no 605, você efetuou de forma errada aí o pushback. Prossegue via pátio principal, segunda direita via Indy Alpha, ponto de esperadão no 0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro padrão no 0 no 3, bom voo. Desculpa aí, Indy Alpha, ponto de espera 1895 padrão, obrigado. Aguardando para o pushback, ok? Vai iniciar o pushback apenas após o Embraer 190 da Azul passar a retaguarda. Ah, sim, então aguardando então para iniciar o pushback e acionamento. Após o Embraer passar a linha, então? Temos, será autorizado, aguarde apenas mais um minuto, então 3304. Aguardando mais um minuto então. 0-1-6-0-6. 3-1-2, aguarde. 9-2-9-9, está pronto para o táxi, acionando o Ribeirão com 3:50, 1-1-5 a bordo. Tátil principal após India e Alfa, ponto esperando no 0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro padrão no 0, no 3, bom voo e bom dia, azul 4-2-9-9. Tátil India e Alfa, está discutindo aos colegas aí, é um procedimento aí para ela, demora muito. 1895, ponto espera, azul 4-2-9-9, bom voo. Bom dia, 3-1-1 da Oceanair, visual com a Embraer da Azul, táxi iniciando o táxi através do 62. Gente, 6311 vai ingressar via Juliette e vai manter a posição no através do portão 62 e vai observar a viatura da Infraero Follow Me, vai guiá-lo até o portão 08 do pátio principal. Deu 6319? Confirmou, mas o follow-me follow-me vai estar no através do portão 612, para guiar até o portão 08, oxe, na 6319. Decolando 09, chama agora o controle 1 do 20 decimal 8, bom voo. 208, 305, bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia, azul 4299, ponto de espera, dá uma 0 pra. Bom dia, 4229, mantenha o ponto de espera, senhor. Mantenha o ponto de espera, 4299. Pode prosseguir a meios próprios, portão 08, tá livre prosseguir até o 08, 6319. Né, 6312, portão 10 na escuta. Negativo. O senhor vai coordenar com a equipe do solo e só confirmando, o senhor tem condições de tratar a aeronave até o través do portão 08 para após seguir o follow me da Infraero até o 62 e após o 62 iniciar o táxi, vai ser necessário prosseguir, puxar a aeronave até, empurrar a aeronave no caso até a saída do pátio 3. Positivo, temos condições de tratorar até o 08, da batida, acompanhando o follow-me e depois meios próprios a partir do 08. Tem Chame coordenação então com a Infraero, hoje na 6312, chame pronto para o táxi. Salve Salvador, seu 3663, aguardou 5 minutos, no 2, puxa acionamento. Estamos apenas aguardando agora o início do táxi do Airbus à retaguarda, ok? Mais um minuto, com a gentileza. Mais um minuto aguardando o Airbus para o táxi, seu 3663. Agora Lima tem pistão 04299. No solo zona 2, libera a pista próxima à direita, chame solo em 121 decimal 9. Libera direito 219, 10, 13. Leda Bridge. É, Leda Bridge, obrigado. Táxi 3304, 172, 4 horas, Ribeirão Preto. Direita Indy Alpha, ponto espero no 0, torre 118, 95. Altímetro padrão no 0, no 3, bom voo e bom dia, outra 3304. Indy Alpha, 3305, ponto espero, obrigado, bom trabalho. Solo Salvador, Gomo 072, bom dia. Bom dia, Gomo 072, via Alpha, reporte antes da Juliette para ingresso. Alpha, reporte antes da Juliette, 072. Controle 605, solicita aponte Midas para liberar informações. Mantenha o desvio aguarde a proa, o voo no 605. Mantenha o desvio 605. O 363, portão 2, está livre, chame táxi. Camarada táxi, está 3663. Bom dia, 3304, Lima, mantém na 10 já. Mantém na 10, 3304. Azul 4299, decolado azul no 4, chame agora o controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado, senhor, tenha um bom dia. Número, gol no 605, está autorizado, BDEV. BDEV, 605, graças. Controle de Salvador, muito bom dia, 4299, passando 1000 pés. Bom dia, Azul 4299, contato radar, suba para o 340. 340, 4299. Bom, 2. Prossiga. Afirmativo, a gente recebeu informação que vai ter que tratorar aqui, estamos fazendo até o traseiro do Parque 3 aqui. O 6312, tem condição de aguardar apenas uns 30 segundos no Travel 07, um ingresso do Boeing da Gol no 612? Positivo, vamos aguardar aqui, por favor. Grato. O Gol no 072 via Juliette, portão 612, agilizando, por gentileza. Via Juliette, portão 612, agilizando, 072. Trip 5221 no pátio 3, coordenação, chame táxi. contatinho 5221. Está parqueando o chinamento 312, livre prosseguir com o push da aeronave até o pátio 3, chame táxi, grato. Nada, agradeço, obrigado, vai chamar pro táxi. Decolado azul no meia, chame agora o controle em 120.8, bom voo. Controle em 208, bom dia. Bom dia, senhor. 251-3325, bom voo. 251-3325-605, controle Salvador, TAM 3304, decolando sua escuta. TAM 3304, contato radar 360, sai da Arbor. Vai na Arbor, TAM 3304. Só confirme, é o 360 ou 380? 36, confere. Porque foi autorizado 38. Iramos coordenar com a torre, aguarde. Ah, mas pode ser qualquer um. Então, iramos coordenar com a torre pra saber qual foi o nível pago, aguarde. Mike Juliette Romeu? Confirma em posição? Tá pronto, 9251 Guarulhos, nível 3620 está autorizado. Eu via Zulu no meia. Até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após direto Poços. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo India, Delta Eco Bridge, onde após Bridge já intercepta o Zulu no meio e prossegue conforme. Aciona 5464, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para Guarulhos, conforme rota. Decola no zero, curva direita na Dael, Leda. Após direto 3, interceptando a Operador 16, DHZ, direto 3 e posse. Aciona 5464, controle 208. Portão 11, chame pronto, vou 9251. Bora, galera. Salvador, está 3663, ponto externo 0, pronto. Sam, 3663, ali mantém, pistando 0. Ali mantenha no zero, tá 3663. Para o táxi trip 5221. Estamos com 4 horas de autonomia, 69 a bordo, alternado em motocidade. Quem precisa a bordo, trip 5221. 69, senhor. 380. Subindo, pois é, nós somos autorizados para 380 subindo agora. É que no radar apareceu 360. O 3304 são corretos, o senhor está correto. 380 coordenado com a torre.